feliz da vida, bota o bracinho lá em cima que eu quero ver. Bota a mãozinha pra cima, faz o chifrinho, faz o chifrinho, balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Mini Brute, Bruno Lima, gravações aí, papai. Deixa o Mini Brute, deixa o Mini Brute, deixa o Mini Brute, que a prefeita vai bater um selfie com a galera. Bota o bracinho pra cima, dá moral aí, ó. Mãozinha em cima. Chifrinho, chifrinho, chifrinho, chifrinho. Quem sabe vai cantar? Faz o chifrinho e dança. Faz o chifrinho e dança. Tô no badala, som o búfalo do Marajó. Quem sabe canta? Eu vou pro búfalo do Marajó. Eu vou pro búfalo do Marajó. Olha o chapéu! Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na mão, na mão, na mão. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Segurou, segurou, assim comigo. Joga a camisa pra cima, camisa. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida. Alô, Dudu. Você me perdeu e agora vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu... Quem sabe canta? Deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa, deixa na batida, na batida, na batida, batida, batida. A torcida do Corinthians vai botar o bracinho pra cima, quem é do Timão. Bota a mãozinha pra cima. A torcida do Flamengo, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, da mão, da mão, na mão, na mão, na mão, na mão. Quem sabe canta? Amanhecer, bota a mãozinha lá em cima. Quem tá gostando do búfalo, faz barulho. Então vamos. E aí, Dudu? Esse bate no peito e fala: búfalo, nosso embaixador do Maranhão. Bora, companheiro. Bora pra cima que o bagulho é louco mesmo, meu irmão. Garotinho! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. E aquele sentimento, hein? Aquele sentimento, orgulho. comigo. Olha como o Marketing de Comunicações tá aqui com a gente. Valeu, moleque! Saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Olha a tatuagem! Escrito numa tatuagem de amor. Nossos primos na área. Obrigado, meus primos! Olha o Palheta, o João Baiense. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha. Gira o lacinho, gira o lacinho. Gira o lacinho, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai. Joga a mãozinha. 5, 4, 3, 2, 1, vai, vai. Pro show! Amor, eu sei que eu falhei bem. Thiago Tavares, amor, um abraço pra você também. Alô, Thiagão! Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Como é que é? Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti. Bora, Marcos Cabeção! E o Mestre Pedra, hein? Eu só te peço, só mais, Lady Modas! Só mais uma chance, eu só te peço, vai! Só mais uma chance, só mais uma chance! Show do Búfalo, bota tudo pra cima! Cadê o grito dos homens que gostam de mulheres? Cadê o grito das mulheres que gostam de homens? Cadê o grito dos homens que gostam de homens? Então bora pra cima! Prefeita Daiane Maia, DJ Rony, DJ Juninho, o Ademar Santos, tá todo mundo! Rafael Cassiano. Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar, você feriu meu coração. Como é que é? Agora vai pegar o que me fez sofrer, Nosso parceiro Ivan! Alô, Ivan! O Emerson Luciano, olha o Faísca Vida Louca, o Leonilson também. E com a equipe Ficha Ficha 28 do Tauá eu vou. Bora girar! Eu vou pro Búfalo do Marajó. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Olha o chapéu! Com o chapéu de vaqueiro. Vizinho Thiago Tavares, o Marcelo, o mecânico. Diriza, os maninhos da curtição. É assim! Banda 007. Eu não quero ver você partir. A vida é tão... Bora, Kelly, bora, Kelly, bora, Kelly. Deve haver um jeito de... Gertes, um abraço pra você com muito carinho. Olha como marketing de comunicação. Valeu, moleque. Com marketing de comunicação, registrando tudo na mapa. Cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com badalação que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Quem sabe canta pra ficar bonito, você. Eu vou falar de Marajó. Falou. Marajó, eu vou falar do Marajó. Quando berrante você vai entender que o meu amor é só pra você. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, da mão, da mão, da mão. E eu vou no rei, você joga no rol. Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Quem se garante amanhecer faz barulho! Aí olha a Keila aqui com a gente, pressionando tudo. Búfalo! Dari, Búfalo! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Nosso gringo, obrigado com muito carinho. Oi, nossos primos da curtição. Obrigado, meus primos. A todo mundo com a gente. Vai de garota perna, pode crer. Mas veio você. Bora, Rafael, vem-te embora. Em segredo, me diz amor. Ei, Rafael, tudo certinho? Mas veio você. Quem tá solteiro, quem tá casado, quem tá apaixonado, vai cantar! Primeiro encontro automotivo aqui no Bar do Maranhão. Mais uma dele, Rafael, vai ser muito onda. Joga tudo! Joga a mãozinha pra cima, faz o chifrinho, faz o chifrinho, faz o chifrinho. Gira o lacinho, gira o lacinho, gira o lacinho. Gira, gira, gira, gira. Essa é a parada da mistura, funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. Já tá tudo combinado. Deixa comigo, Rafael, bora pra cima. Para de ligar. Rafael Saraiva, ele bate no peito e fala. Búfalo. Alô, Rafael Paiva! Te conhecer, vem ver. Ele bate no peito e fala. Búfalo. Ela me envolver. Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver. Então! Tu badala som, ela bebê. DJ Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu AP. Todos os vaqueiros estão de olho na mina. Chega junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Vou chamando ela e fica no vento que misturar. Onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que... Bora, Punk Show! Um back de um... Estão querendo! Que eu encontro? Um back de um metro, onde é... Mais pólvora! DJ Lohan que tá tocando! Bora, Curjiva! Todos a bordo! Sasaki Show! Explode o bagulho! Vou fazer chover em cima deles. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Doutor do Salão Chilo, Júlio da Pena, Flashmin, Júlio Pino. Cadê o grito da galera? Quem tá solteiro, dá um gritão. Quem já beijou na boca, pode gritar também. Mas eu só quero ser feliz. Vocês. E poder me orgulhar. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. O bagulho aqui é certo. A parada é muito louca. Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca? Joga a mãozinha pra cima que vamos vencer! Prefeita Tati, alô prefeita! Tamo junto! Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Bora sair do chão! Uísque, água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Só quem tá solteiro com a mãozinha lá no alto. Vai. Bora sair do chão. Em cima. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Cabelo pintado. Prefeita Tatiane Maia, DJ Rony, DJ Juninho e o Ademar Santos aqui com a gente. Valeu, prefeita! Oi! Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Alô, Dudu! Cabelo embaraçado, encaracolado, alçavari, rock and roll. Cansado aí, tem? Quem tá a fim de curtir o show do Búfalo, bota o bracinho pra cima! Bora relaxar assim agora, vai! Deixa os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito. Quem tá casado, quem tá apaixonado, quem tá curtindo de boa, vai se ligar. Então vem. É a prefeita Tatiane Maia, aqui no meio do povão, da galera. Bora, minha prefeita! Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Daqui a pouquinho vai subir aqui no animal e vai fazer onda com o Rafael Garcia. Sem você, os minutos vão passando. Nossos crias com a gente, Vini Mendes e o Léo. Obrigado com muito carinho. Toda equipe de Carota Pera aqui com a gente na área. Até quando te querendo, te amando. Coração quer te encontrar. Então vem. Então vem. Pode cantar! Eu não vou sem suas mãos pra me acalmar, sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você, vem me tirar da solidão. Como é que é? Fazer feliz meu coração. Nosso parceiro Aguinaldo. Obrigado, Aguinaldo. Um abraço pra você do Rafael Cassiano. Valeu, Aguinaldo! Picão, um abraço pra vocês, nossos primos também, lá de Carutapena, o Búfalo, amor, o Búfalo do Marajó, que saudade de você, bora companheiro, alô Dudu, vem me ensina a perceber, Búfalo, os segredos desse amor, companheiro, partiu fazenda, daqui a pouquinho, pequena. Quero tanto te dizer. Nosso parceiro Wellington, W Rio Shows, obrigado com muito carinho. Valeu, Wellington. Alvê Mendonça. Alô, DJ Chiquinho. Abraço do Rafael. Cláudio Rafael Cassiano. Fogo na minha vida. Pra aquecer meu coração. Já não vejo mais saída. Não me diga não. Bora curtir, vai, vai! Pra ficar tudo perfeito, vem viver essa paixão. Uma andorinha só, não faz verão. Voa, voa! Voa! Voa, voa! Vem direto pros meus braços. Como é que é? Quero ter os seus amassos. Curtir assim, ó. Quando eu te pegar, você vai ver. Você vai ver. Ai de ti, ai de ti. Vai se amarrar, só vai querer saber de mim. Você vai se dar bem, e eu também. Você vai se dar bem, e comigo é assim, ó. Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Não tem disse, me disse. Não tem chove, não molha. Desse jeito que sou. Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Daqui a pouquinho tem o show. Disse, não tem chove, não molha. Desse jeito que sou. Quando o amo é pra valer. Quando o amo é pra valer. Dou carinho, me entrego. Faço amor a... Nosso embaixador do nosso Búfalo do Marajó. Meu amigo Dudu, peito de aço de Carutapena. Alô, Dudu! Beijar na boca. Fortíssimo Dudu, meu irmão. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. E não te curtir assim, ó. Chamadeira que só não vale pegar santo aí, meu irmão. Chamadeira que eu. chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Só não pode pegar santa. Chama, meu amigo Jailson, obrigado com muito carinho, os primos da farra. Mais uma vez na área. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Oi. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. O Emerson Luciano, País que a Vida Louca, o Leonilson também. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau, macaco, uau, do macaco, macaco, do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. Neto do macaco velho que morava no sertão. Eu quero ver. Segura, vai! É assim, ó! É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, uau. Macacua do macaco, macaco do macacão. Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão. É tudo macaco velho que morava no sertão. Eu quero ver, menina, quero ver. Vamos ver quem vai cair no fim. Dançando e aprendendo a cantar. Bora, Kelly, bora, Kelly, bora, Kelly! Eu quero ver, bonitinho! Vou ensinar agora, vou ensinar. Bora, Kelly! Vou ensinar você. Nossas primas! Joga a mãozinha pra cima, quem tá gostando do animal! Tocando de tudo, daqui a pouco ele deu um show com o Rian e com o Pico. Rafael Cassiano, nome e sobrenome. Totalzinho do Marajó gravando tudo pra galera. Pra relaxar. Meu irmão, tem que tocar o reggae pra galera. Bora, Chiquinho, DJ Chiquinho. Nossos primos detonando muito gelo. Não é estrelismo, é profissionalismo. Esse é da galera. Simbora. Folia. Obrigado, meu exército! A todo mundo com a gente aqui na chuva, curtindo o animal! Valeu! A de garota pera, a voz de greta, todo mundo! You're my love, take me higher. Stay with me always. always be. Nossa, última porra, aqui com a gente. Don't you know my heart burns like fire. Quem não beijou na boca ainda, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem ainda não beijou na boca, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Então bora curtir assim, ó. Aqui assim, não tem frescura não, a gente toca de tudo pra galera, um pouquinho de cada. E eu pergunto o seguinte pra vocês, ó. Quem é sincero? Quem nunca pulou a cerca, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem nunca traiu na vida, bota o bracinho pra cima. Quem ainda tá solteiro nesse carnaval 2019, bota a mãozinha pra cima como o Rafael Cassiano. Bota pra cima. E quem sabe canta assim, ó. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar a metade do que eu sinto aqui. Quem sabe canta, vai. Tenta somar. E se for pouco o resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. A mãozinha em cima. Será que agora... Pro lado e pro outro, vai. E aí, cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você, quem sabe canta, vai. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada... Os baixas, obrigado, Loura, valeu. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Daqui a pouquinho deu um show. Tudo sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Quem vai passar o carnaval solteiro faz barulho, meu irmão. Quem ainda não beijou na boca faz barulho. Quem vai amanhecer do lado do búfalo, bota o bracinho pra cima. Quem sabe pode cantar. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, aí pega essa chuva e sai com aquela sua amiga louca. E o quê? Diz que o bom da vida é ser solteiro. Me disse, adiantou alguma coisa. Rafael Cassiano. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. E aí? Aí lembrou de mim. Quem sabe vai cantar bem alto pra ficar bonito. Quem tá apaixonado, você? Beijou o quê? Lembrou da boca certa, entrou numa gelada. Lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Esse animal, olha o Vanzinho do Balneário, Beiradão. Alô, Vanzinho. Quem tá apaixonado, bota a mãozinha pra cima. Quem tá feliz nessa noite maravilhosa, bota as duas mãozinhas pra cima. As duas mãozinhas, balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado. Quem quer ver o show do animal faz barulho. Quem sabe canta. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. Quem sabe cantar? isso que é pra nada de verdade. A mãozinha em cima. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca. Aqui toca tudo, meu irmão. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Olha os baixos de loira. Obrigado, Willi Curi, Roscan, Tuiá, Denilson. Amante não. Aqui toca tudo, meu irmão. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Alô, Dudu! Olha o que me fez, você foi me trair. Neto Osmar, obrigado, Neto! Agora arrependido quer voltar atrás. Calma, bichão! Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel. Gravações. Esse homem que está aí. Os colírios. Ele não pode. Equipe sempre. Mais subir. Tá proibido de entrar. Essa música é muito firme. Ela pensou que enganava a mulher. Olha só no que deu, meu irmão. Bonito. Que bonito, hein? Bonito, hein? Estão querendo. Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o carro? Alô, Gesine, meu parceiro! Que lixo! Cê tá de brincadeira! Como é que é? Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. Esse futebol deu B.O., né, Totozinho do Marajó? Que por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. Você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Como é que é? Que decepção. 1-0 pra minha intuição. E o quê? Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Muita onda, meu irmão. A casa tá caindo pra todo mundo. Tem entrado de vidro, batida a primeira pedra. Que bagulhadão. Manda 007. Vamos dançar que daqui a pouquinho tem um show. Só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. Rafael Cassiano. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Bora, Jequinho da Al-Qaeda. Dar a minha tampa com a panela dela. Temperar a nossa vida ainda mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa comigo. Um abraço deles de Guaraci, Guaracuri 2, a Fechadão com a gente, a Colônia Militar. Alô, Denis! Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. Tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho. fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com B. Banda 007. Vamos dançar, vai. Será que você chegou voando? Mas ainda não vi asas em você. Me belisque que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? E o quê? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Bora, Gucci! Que é. Chega, não precisa mandar mais ninguém. E dá um beijo agora. Banda 007. Bora dançar. Já fazia um tempo que não aparecia. Já fazia um tempo que não procurava. Ah, se eu soubesse dançar, meu irmão. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo o dever em casa. Chega uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase irrecusável. Passar a noite num motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. E eu no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto e um rádio bem baixo no fundo. Fazendo ser. Quem tá apaixonado, quem tá apaixonada vai cantar! Naquela cama, deitei com o coração. Meu parceiro Wellington, W Rio Shows. Obrigado, Wellington. Tamo junto, meu brother. Depois das 12 horas você some. E o quê? Salva meu contato com outro nome. Acima de suspeita pra ninguém desconfiar. Quem tá solteiro? Quem tá casado, quem tá apaixonado, vai curtir, vai dançar, vai se ligar! Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho para poder ficar. Calma, meu primo. Equipe de segurança. Oi, aqui do meu lado direito, rapidinho, com a máxima urgência. Vamos lá. Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei. Pronto, bonito pra ti, né, parceiro? Eu te dei, em te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Banda 007. Pra esconder os meus defeitos, exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Pra quem tá apaixonado, vai. E você chegou atrasadinho, mas tava lindo. O bagulho é doido, né, meu irmão? Boca calor, coração. Eles estão querendo por cima. Bora ver, Yuri, cadê você, papai? Vai na fé, aposta nele, sei que ele é. Menino, vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixa eu contigo que pra isso tem. É episódio, gente. Vamos brincar na boa, na moral aí, tá ok? Até porque se você for preso hoje, só vai sair na quinta-feira que vem. Vai não perder o carnaval todo. Então bora curtir na boa, bora curtir na paz, até porque tem mulher pra caramba solteira e macho com macho se agarrando aqui, fica foda. É doido, meu irmão. Bora curtir a sequência, bora dançar, bora se ligar, bora se amar. Sexo seguro, usem camisinha. Oi! So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. Vai preparando o punk, prepara a reunião! Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. When I survive without you. Ela fala assim pro Cassiano, ó. Lá no fool, I was reading like a fool for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Estão querendo. Like a fool. I was dreaming. Lá no fool, don't you lose your display. Alô, DJ Rafael Cassiano. Rafael Cassiano, um DJ de nome e sobrenome. Foi tanto que eu te amei. Vai pra cima do búfalo! Vem pra cima! Ah, mas daqui a pouquinho, deixa comigo! Black CDs. Cheiro de perfume bom, tá na gaiola, cheiro de marola boa. Tu tá no búfalo, para as malandras jogando. Tu tá no búfalo, uns amigos faturando. Ei, vem sentando e rebola. Ei, tá na gaiola. Sentando, entrando e rebola, hein? Tá na gaiola, sentando, entrando e vai descendo a saiadinha. Pro Zé cantor, vem cá, novinha. Oi! Oh, vai descendo a saiadinha, dinha. Pro Zé cantor, vem cá, novinha. Vem descendo, vem! Vem sentando e rebola, hein? Tá na gaiola, hein? Tá na gaiola, sentando, entrando e rebola. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.